esperando para faixa 3. Bravo Zulu, é autorizado táxi via Alfa Kilo, posição A1 no Romeu no Pátio 3. Alfa Kilo, tem alguma posição? 1 no Romeu no Pátio 3. 1 no Romeu no Pátio 3, bravo Zulu, obrigado. Estou em Salvador, Chené 6225, consegui baixar travado, já passou os carros. Chené 6225, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-60, graus 4 nós. Autorizado pouso na 1-0, Chené 6 após desvio, resta da navegação na proa de pelo. Após o apelo, vamos ver na proa. Estabilizado o localizador, com a pista vista, o gol 9040. Gol 9040, complete a aproximação final e chame torre na frequência 18, decimal 95. Ok, completa a aproximação, torre Salvador, 118, decimal 95, gol 9040. Chené 6225, solo 34, libera a direita, solo 121, decimal 1. 121, libera a direita, na posição. Salvador, bom dia, gol 9040, ILS, pista 10. Gol 9040, ajuste 10, 12, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, pista 10, gol 9040. Os 25 autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, portão 06, chegando 2. Gol 9040, autorizado pouso, pistão 10, vento 1-60 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, gol 9040. Gol 1093, desça para 2000 pés, o ajuste é 1092, autorizado ILSXC, reporte localizador. 2092, autorizado XC, chama no localizador, gol 093. 9040, solo 38, direita Foxtrot, solo 121, decimal 1. 21, 1. Gol 9040. Autorizado o táxi via Alfa Kilo, a posição é 3 Lima no Pátio 3. Então Alfa Kilo, posição 3 Lima, Pátio 3. Geral 9970, bom dia. Autorizada a chegada da Mari, desça para 2 mil pés. O ajuste 10 no 2, dois Duna na presente. Duna na presente, 2012. Aproximação intermediária, o voo 093 com a pista vista. Voo 093, chame torre na frequência do 8, decimal 95. 095, ó. Voo 093, está na aproximação intermediária visual. Voo 093, assistado, ajuste 1012, reporte externo, baixado travado. Repartar o externo, baixar travado 1093. Uno 60 graus, 4 nós. Livre, pouso no zero, gol 093. Azul 4040 prepara a Arbor Elefa e aguarda cópia. Arbor Elefa, prepara essas coisas. Tá 3153, prepara da El Lederume, número 2 para cópia. Zero 93, solo aos 46, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 211, gol 1093. Gol na 093, informo que vai manter a posição antes da taxa Juliette, aguardando a liberação do portal 10. Sente o 093. Azul 4040, tá pronto, cópia? Pronto, 4040. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, via Upper Zulu 21, decola da 10, após decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5503, controle 119.35. Autorizado com fins 340, com uma rota plana de voo, decola no 0, curva à direita, Arbor Elefa, Upper Zulu 21. 5503, 1935, azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto, chama quando pronto no pátio 3. Pronto, cópia. Tá 3153, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, após decolagem curva à direita na saída da El Leda, após direto Irume, após sair conforme rota do plano. Transponder 5504, controle 119.35. Após direto, após rota do plano. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Plan 3153, quanto agendamento correto, chama quando pronto no gate 03. Oi, Salvador, muito bom dia, bom 9045, informação Golfo, rodando tráfego para Recife. Gol 9045, solo 121, décima 1. Ok. Com 9045, autorizado Recife, nível 390, decola da 10, após decolagem curva esquerda na saída Pucca Transição Caju, transponder 5514, controle 119-35. Modelo 390, decola pista 10, curva esquerda pode, a pista 1210, Pucca Caju, 5541, no transponder, controle 1935, ou 9045. Ou 9045, contagiamento correto, chama quando pronto na posição 09. É, chama quando pronto, ou 9045. Geral 9970, chame torre na frequência 08-95. Geral 9970, está pisado, onde está? Geral 9970, ajuste no 013, reporte externo, baixado travado. Baixo travado, geral. Geral 9970, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 59. E repouso. A 3153 está livre no 03, chama táxi. 03, para o táxi 03. Azul 4040, pushback Saravena. Azul 4040 está autorizado no pátio 3, chama pro táxi. Autorizado, 4040. Paulo Salvador, até 3171 na posição 10 para puxar em estacionamento. Então 3171 está livre no 10, chama táxi. Sim, chama táxi, tá? 3171. Federal 9970, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxi Juliette. Correção antes da taxi Kilo. Federal 9970, mantenha a posição antes da taxi Kilo, correção. Antes da Kilo. Azul 4040, alterna Galeão, 3 horas e 15, uma centena, está no lugar. Azul 4040, está autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Reporta ingresso no pátio principal, Azul 4040. O Sideral 9970 está autorizado o ingresso na Taxi Aquila, atenta o Embraer da Azul, iniciando o táxi no Pat 3. A posição no Pat 3 é 5 Lima. Autorizado ingresso na Aquila, visual para nós da Azul, 5 Lima, obrigado, nós da Nossa Senhora. Azul 4201, solo 1211. Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, prepara da EULE da Morte, vai aguarda a cópia. Da EULE da Morte, vai aguarda 4201. 570. 6570, bom dia. Autorizado a chegar na MAV, desça para 2000 pés, ajuste 1013, Voiduna. Autorizado para 2000 pés, voando Dona, descendo para 2000 pés, informação houve. Apenas informando, perdemos contato com o centro recíproco. Tente a sua identificação, por gentileza. A sua identificação, a sua carga 6570. A 31171 está autorizado o táxi inicialmente até através do gate 6 dúzia. Até através do 6 dúzia, até a 31171. Azul 4040 para ingresso pátio. Azul 4040, aguarda para ingresso no pátio principal. Está autorizado o táxi até o ponto de paradão no 0 via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3, táxi até o ponto de paradão no 0 via Índia, ponto de espera 395, 0315. Azul 4040, seguindo o repouso da TAM, está autorizado prosseguir com o táxi até o ponto de paradão no 0 via Pátio Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3. 903, Pátio Índia, ponto de espera 295, azul 4040. A 31171 seguindo o Embraer da Azul, está autorizado a prosseguir com táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10 no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 0 no 3. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, está 31173. Está 31171. Zero. Azul 4040, Lin mantém pistão no zero. Lin mantém, Azul 4040. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, a sua identificação, desça para 3 mil pés, o ajuste no 093, via chegada à margem. Perdeu a comunicação com o Recife, doutor. Sente. Apta cargo 6570, autorizado, afinal LF X-Way, reportabilizado. Essa carga 6570 autorizada em INS X-Ray, então no zero reportará estabilizado. Cal 3153, decolada 05, controle 119, decimal 35. Salvador, 3153, bom dia. Salva 3153, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 3153. Iniciando 4040. Dia 3171 na linha Armandeiro. Ali Obrigado, um excelente dia, até mais. Seu 40, contato radar, suba para nível de voo 340 via saída Arbor. 340 via Arbor, o 4040. Thank you. 71, livre decolagem no 5 grau 5. Livre decolagem, tá 3171. Do 4040 autorizado, direto a Lefa. Muito obrigado, 4040. Azul 4201, pronto, cópia? 4201, Campinas autorizado, nível 320, decola da pista no zero com curva direita na subida da Eole da Mótima, intercepta pêndulo 10 até Cuba, via após pêndulo 16, conforme a rota. Aciona 5524, 119,35, controle. Aciona 320, Campinas, via rota do plano, pêndulo 10A. Calma, zero curva à direita, saída da Elveza, Mônica, 5524, 1935, azul, 401. Correto, chama pronto, posicionamento, 4201, da azul. Não. 5973, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado, final linha, sexo e responsabilizado. Afirmativo, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado. Alta cargo 6570 estabilizado, ILS X-Ray down 0. Alta cargo 6570, completo final ILS, chame a torre 11895. Vai chamar a torre em 11895, alta cargo 6570. Fala Salvador, bom dia, Gono 963. Da Golf, atualização, Galeão. Fala Salvador, 211. Torre Salvador, muito bom dia, essa carga 6570, estabilizado ILS X-Ray da 10, trem baixado e travado. É 570, pouso autorizado, não 50 graus, 59. Pouso autorizado na 10, essa carga 6570. 63, bom dia, pro Galeão autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da Eoleda Irume, intercepta PR número 857 em Irume, prossegue conforme a rota. 5537, código de transponder, 19,35, controle. Tem Ed, mantém um ponto certo. Irume, para interceptar a UP November 857, aciona 5537 e o controle 1193, o gol no 963 na posição 7. Gol no 963, correto, chama pronto, puxa o acionamento. Chama lá. 18895. 18895, grato. Azul 4040, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260-288, obrigado, bom dia, até mais. Boa. Salvador, para minimizar o atraso, poderia coordenar a morte para botar 3171? Dá 3171, mantenha a saída, aguarde a coordenação. Aguarde, agradeço. São Salvador, estou na 6211, sem deformação Golfo, nível 360 para o Galeão. Para o Galeão utilizado 360 nível, decolando a pista 0 com curva direita, subida da Eulida Irume. Em Irume de acerta per November 857 e segue conforme a rota. Aciona 5530-119-35, controle. Vira Salvador, bom dia, Europa 18, Pine. Decola para o Galeão no nível 360. Colando da pista 1-0, curvando à direita, na saída da Eulida Irune, via Upper November 857, depois já foi um plano de voo. 530, no transponder, e 5935, controle Salvador, 62, pronto. 62-1, correto, chama pronto, posicionamento. Posicionamento, chamada pronto, 62-1. Salvador, muito bom dia, então, essa carga 6570. Seu carro 6570, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, para a posição 0743. 6570, autorizando o táxi via Alfa, Kilo, bate 3, posição 07. Europa 085, good morning, stand by, to copy. Andem by, Europa 085. 5973, copiou a torre. Afirmativo, autorizado pouso. Está com o trem abaixado, trabalho. Salvador Azul 4201, gate número 2 para o tratamento. Bruno, livre puxo no táxi. Verdade, no táxi, 401. Bruno, 3171, obrigado, bom dia. Da pista 5973. Aos 20, 1211. Olha aí, o 5973, levando a pista na sua escuta. E 5973, está via Alfa e Kilo. Posição prevista é 06 no empate 3. 06 no empate 3, obrigado. Thank you. Franco de Salvador, bom dia, Papá Romeu Braço do Oeste, informação, hotel, transmissão 240 para Belo Horizonte. Caso Zulu, é, bom dia, informação, então confere número 2, cópia, prepara a subida da El Transição Coral. Da El Coral? Europa 085, Red, copy. Red, copy, Europa 085. Europa 085. Cleito Sierra Charlie Eco Lima, flight level 380, by Upper Zulu 10 until Pubav position after Upper Zulu 16 and according to flight plan rules. Takeoff runway 10, after takeoff, right turn, dial departure, after Leda position, and Motiva. On Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha, intercept Upper Zulu 10 and follow according to flight plan rules. Call code 5512 and Salvador Departure, frequency 119.35. Doutor Salvador, muito bom dia, Gol 9045, Recola. Gol 9045, contato radar, fuga para nível de voo 390, saída Pupa. Fuga, 390, Gol 9045. Ok, Jael, Departure, Delta, Alpha, Echo, Lima, and Motiva, Transition, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Ok, Jael, SID, and Motiva, Transition, Europa 085. Then Upper Zulu 10, and Fork 5512, after Departure 11935, Europa 085. Europa 085, just confirm flight level, do you copy? Yes, flight plan rules. Salvador, muito bom dia, Oceania Armei 225, sente da informação, hotel. Europa 085, just confirm flight level. Approved, it's 380. Yes, that's Charlie Charlie, flight level 380, Europa 085. Correct, correct, for pushback and setup. Okay, call you back for pushback and setup. Salvador, copiou a chanel 6225, 380, Brasília. 6225, número 2, cópia. Gente, obrigado. Europa 085, we're ready for pushback and setup. Approved, correct for taxi, Europa 084. Approved, call you back for taxi. Salvador Azul 4201 para taxi 114, 430, Ribeirão. Livre taxi via Índia, ponto de espera, torre 1895013. Bom ajuste, o Azul 4201, bom voo. Direito, ponto de espera, torre 1895913, 4201, bom dia. Bravo Zulu Eco, pronto, cópia? Bravo Zulu Eco para Belo Horizonte, autorizado, nível 240, decolando a pista no 7 com primeira curva direita. Corrigindo, decolando a pista 1-0 com primeira curva direita, na seguida da El, transição coral, intercepta Golfo 677, PL, Zocosto, Whisky 1 e sai conforme a rota. 5546, código transponder, 11935, controle. Correto, bravo, Zulu Eco, chama pronto, pushback em San Luis. Oceaner 6225, copia? Chama, tio. 6225, Brasília, autorizado, nível 380, decola da pista no 0, com primeira curva direita, subida Arbor, após Elefa. Em Elefa, intercepta pelo Zulu 17 e prossegue conforme a rota. Aciona 5551-119-35, controle. 380, decola da 1-0, curva à direita, Arbo, Elefa, Upper Zulu 17, intercepta ela em Elefa, 5551-1935, é o controle de saída. Correto, chanel 6225, chama pronto, puxa o acionamento. Vou mandar pronto, puxa o acionamento. Confiou, boa noite, né? Negativo, né, mas sempre prossiga. Informação hotel, guarda autorização para Brasília. Hotel confere, Brasília autorizada no nível 360, decola da pista no zero, curva direita, na subida Árvore, transição Elefa, intercepta pelo Luno 7, sai conforme a rota. Código transponder 5550, controle Salvador em 1935. Autorizado Brasília, nível 360, decola do zero, curva direita na Árvore Elefa, na subida pelo Luno 7, a pista. 5650, controle 935-18-6544. Correto, chama pronto, puxa o estacionamento no 865. Chama. Eu dou 093. 3, precisa. Informação hotel, copia com fim, está no 10. Confins no nível 360 utilizado, os uniformes 121, decola da pista no zero com curva direita na subida Árvore. Após a opção Elefa para interceptar o via. Aciona 5545, 119, decimal 35, controle. 1093-360 autorizada com fins. Decola no zero com a primeira curva direita na Árvore Elefa, pêndulo 21-5545-1935-193. No 093, correto, chama pronto, puxa para o meu. Voo 9045, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Recife 12685, alternando 2545, voo 9045, obrigado, bom trabalho. Seu contato radar, fuga para nível de voo 320, saída da EL. Da EL 320, 401. Okay, via India, the holding point 10, and then 118.95 with QNH 1013 Europa 085. Solo Salvador, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, Recife, prepara para o Carcajou, é no instante qualquer. Positivo, nós queríamos saber apenas inicialmente se vocês receberam confirmação de horário de decolagem. O pessoal de terra não está conseguindo contato com vocês. Não pega, não. Seria para 0940 o horário do plano. Afirmativo. Está autorizado, aguarda 4 minutos, Rio 5973. Prato. Estacionamento Gol no 963, na posição 7. Livre chama táxi 963. Chamará para o táxi Gol no 963. Gol Salvador, Xané, linha 211, portão 0, para o estacionamento. No 1, ele puxa, chama táxi. chama para o táxi, 62. Isso, 963, copia? Afirmativo. Recife autorizado, nível 370. Decolando a pista no zero, com curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, Pucca, Jama, Aracaju. Após, conforme a rota 5553, código transponder, 119, decimal 35, controle. Tavel 75, contato radar, 63 milhas sudoeste, Salvador. Voe na Prodig TAP para interceptar a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Prodig TAP, Rodolfo Fugiado, para chegar ao 75. Nossa, se vocês correm, está pronto para o estacionamento. Já parar para o estacionamento. Paulo, Salvador, Papa Romeu Bravo, do Oeste, estacionamento. Okay, clear to enter and take off runway 10, Europa 08, and fly level. Confirm fly level for us, 380, clarity? Claro, 380. Okay, 380, Europa 08, fine, obrigado. Sou Delta, da RMAR, utilizado no local. Sobrevoo no paralelo do Sul, mantém 500 pés AGL.